E essa é pra Vaquerama. O vaqueiro é homem que não bate pouco em nada pra ninguém. É um homem inteirado, é gente do bem. Gosta de fazer toadas, isso lhe convém. Vaqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor. Mas não troca seu destino nem por um doutor. Ele gosta do que faz e sabe o que quer. Gado, cavalo, cachaça e mulher. Gado, cavalo, cachaça e mulher. Gado, cavalo, cachaça e mulher. É disso que ele gosta, é isso que ele quer. Meu CDs.com. Gado, cachaça e mulher. Gado, cavalo, cachaça e mulher. Gado, cavalo, cachaça e mulher. É disso que ele gosta, é isso que ele quer. Mais um show com a qualidade de Vinho Gravações. Vinho Gravações. O estourado dos paredões. DJ Manel. Bora, vaqueiro, miúdo. Fernando Pisadinha. Vaqueiro é um homem que não bate bobo e nada pra ninguém. É um homem inteirado, é gente do bem. Gosta de fazer toadas, isso lhe convém. Criado lá no mato é homem sofredor. Mas não troca seu destino nem por um doutor. Ele gosta do que faz e sabe o que quer. Meucds.com. Gado, cavalo, cachaça e mulher. Gado, cavalo, cachaça e mulher. Gado, cavalo, cachaça e mulher. É disso que ele gosta, é isso que ele quer. Gado, cavalo, cachaça e mulher. Gado, cavalo, cachaça e mulher. Gado, cavalo, cachaça e mulher. É disso que ele gosta, é isso que ele quer. DJ Marcos, paredão do Chiquinho, paredão do Magrelo, Gado do Paredão, Ismael da Mídia, o compositor Cariri.